Alvo, bom dia, voo no 607, tem que ter uma informação, quilo, autorização Guarulhos, no 04. Bruno, no 607, quilo, confere, guarde cópia. Bruno, no 607. Salvo, 804, pronto para o táxi, 1h32 a bordo, 3h56, Campinas. Boa noite, 0400 táxi, via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera de minha torre, em 1 noite 1095, ajustado na 097. Pátio Índia Alfa, ponto de espera de 1095, com 1017, boa noite, 04. Azul 4069, condicionado após a passagem do Boeing 737 da Gol 1. A retaguarda autorizada, puxa, vai acionamento na 08. Após a passagem 09 da Gol, inicia puxa e acionamento, chamada pronta, azul 4069. Pouso e chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, até já. 607 autorizado Guarulhos, via Upper Zulu, 16 até Bravo até Zulu, após conformada do plano. Nível 360, da cola da 10 com a primeira curva direita, no perfil da saída da Elveda, após bridge. A cena transponder 5523 e controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Guarulhos, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto trive, direto posto. Decoda 10 com curva direita da Elleida Bridge, 5523 o transponder, 1208 controle, 1607. 607 correto, chame para push e acionamento. Confirme o portão. 04, 1607, vai chamar. Até 2000, Juxuno 0, 1 no 7, nível LS. 2017, nível LS, Sanders, 4069-85 a bordo, 445, confirma a alternativa, por gentileza. Terra Bravo, Romeu, Papá. Gente, autorizado o táxi, a ponte de espera da pista na 0, via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, time a torre, em 1 noite 1095, ajustado, 1 na 0 na 7. Autorizado o táxi, via Índia Alfa, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1 na 0 na 8, azul 4069. Azul 4069, 1 na 8. 1 na 1 na 8, 1 na 95. Ainda não tem o seu plano. Confirme o horário de fotos fora. Salvador, voa até 3. 153. Brasil 153, bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette por 10, está 3, 153. Pode voar de Serra do ICM-700, 325. Controle está 385, pode voar de Serra a 1700 pés? Firme 359. Pode voar de Serra do ICM-700? Negativo, mantendo Duna para interceptar 3859. Mantendo Duna para 3859. Controle Gol 804, bom dia, decola. 804, contato radar sobre o 360, Teta da El. Tem instruções 360 da El, ou 804. Coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi, Xenai 62 e 9. Aqui autorizado, reporte para o táxi, 62 e 9. Na Fuilha, está 3254. 3259, cheque pré-pouso, chama a torre 11895, bom pouso. 18, confirme, 123? 1895. 1895, bom dia, está 3254. Autorização e cópia para a Maria. Estou 1715, Kilo, confere igual a escopeta. Aguardando na sua escuta, 1715. Confirme? Aguardando na sua escuta, 1715. Obrigado. Controle o azul 4069, boa. 4069, boa, contato radar, sobe restrito ao nível 340, saída da EL. Restrito 340 na da EL, o 4069. Salvador 9030, autorização Recife 390. Salvador 9030, informação com 7 quilos, número 3 para a Copa, aguarde. Oxené, linha 211 para o táxi, com 106 a bordo, 3 horas e 4 horas de voo, alternando com 20. 6211, autorizado o táxi, tapão de fora da pista no 0, via pátio. Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 118, décima 95, ajustado 107. Gente, autorizado táxi. Autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, via Índia Alfa, quando pronto, 18895, obrigado, 6219. Salvador, bom dia, eu tô 3859. Levrou, tá na Alfa, tô escutando. Escuta. 3859, levou via Alfa Juliette para o 03. Correção, mantém posição antes da posição Juliette. Taxi 3. Perdão, senhora, poderia repetir a mensagem? Afirmo. Vai manter posição antes da Juliette, o TAN 3859. Copiado, vai manter antes da Juliette, 3859. Uma 715, pronto, copa. Afirmo, uma 715, pronto. Uma 715 autorizada, Brasília, via Perzo 17 até a Pina, após conforme rota. Nível de voo 360, da cola da 10, com a primeira curva à direita, no perfil da saída Arbo, Elefo. Atendo transponder 5530 e o controle 120.8. Brasília, nível 360, apelo 17 até a pista, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa, 5530, transponder, 1208, controle, voo 1715. 1795, correto, sim, para pista, saneamento no 02. Reportando a aula, 795. Solo Salvador, o TAN 3597, 3597 no 3, pushback saneamento. TAN 3597, fica condicionado após o Arbor da Avianca passar a retaguarda, autorizado pushback e acionamento no 03. Após o Avianca, autorizado pushback e acionamento. Salve Salvador, bom dia, eu vou 297, aqui no 06, para... Confirme para o Salvo. Vou 1897, seguindo aqui no 06, para confirmar. Gente, aguarde de cópia, número 3, gol 1897. Aguardo. Juliette, 3859. Tanto 3859, momento de posição, portão previsto está ocupado? Copiado, senhora, vai manter a posição 3859. Cinco no quatro, é o solo? Diga o solo. No quatro, coordenei o nível 170, 160 incorreto para rota, copia? Afirmo. Trip 5594, autorizado Aracaju. Nível de voo 170, decola da 10, com a primeira curva à esquerda. No perfil da Serapuca, transição Caju. A cena transponde 5545 e o controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 170, Aracaju. Decolando da 10, com curva à esquerda, no perfil da Serapuca, Aracaju. O transponde é o 5545208, controle de saída, DRB 5594. Muito obrigado. Só corrigindo, Puca, Jamo, voa direto a Aracaju, 35514, perfil de saída. Ok, Puca, Jamo, Aracaju, 35514. Paulo, no 607, suspeito estacionamento no 4. Paulo, no 607, número 2, no setor, aguarde. Paulo, Salvador, bom dia, Mike, X-Ray, Eco, empresa, tá? Mike X-Ray, prossiga. Mike X-Ray, está na posição aqui na parte 3. Solicito autorização para rebocar a nave por parte 1, na posição 8. Paulo Salvador, 3859. Prossiga, 3859. O 3859 vai parar na posição onde o Tata está fazendo o chuveque agora? Afirmativo. Ok, tem que migrar. Mike X-Ray Echo vai aguardar. Positivo, não aguardo. Fala, pedi autorização 9030. 9030, assim, copia. Copia. 30 Recife via Upper Whisky 58, nível de voo 350, decola da 10 com a primeira curva à esquerda. A terceira será Puca, transição Caju. A cena transponde 5533 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 350, rota de abordagem de voo Upper Whisky 58, saída Puca Caju, transponde 5533, controle 20, decimal 8, voo 9030. Saída Puca, transição Caju. Puca, Caju. Puca, após Puca, Jamo, após Caju. Voo 9030. Afirma, Puca, transição Caju. Voo 9030. Voo 9030, correto, sempre para posicionamento 01. Condição de puxar a aeronave até a Juliette ali, deixando livre a entrada aqui. Confirme quem falou que fala. O T3597, tendo em vista que tem uma aeronave da companhia guardando a nossa posição 3 aqui, tem como coordenar com a manutenção para levar lá na entrada do... No final ali da Taxiway... Taxiway... Juliette, no pátio ali para o colega ingressar aqui. Tá ok. A coordenação com a equipe de solo. Obrigado. Nada. Solo Salvador, Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, é o número 2 para a Copa Guardia. Positivo, solicitando 340. Sideral Aguarde, Copa número 2. Positivo, só confirmando hoje é 340, tá? Afirmativo, 340 será coordenado. Beleza. Está com a esquerda? Livre. Fica até o quê? ...03 seria o Força Aérea 7203 P3. No pátio militar? Afirmativo no 90 Recife, aguarde cópia, único 03. Acionamento por conta e risco. Polo 3859. Então, 3859, assim que o colega liberar, tiver condições de ingressar com segurança sem interferir no pushback, está livre até o 03. Afirmativo, já iniciamos aqui o passo. Obrigado, 3859. Ali na central nível 200, tá cruzando 2000 agora, fica tranquilo. Livre. Ok, tranquilo. Quando possível, para direto de Petrolina. Iremos ligar pro centro agora para tentar a coordenação, fica tranquilo, só confirmando se o senhor é transporte enfermo. Afirmativo. Gente. Claro. Valeu. É o Gobo, é? Quem? É o Gobo? Não. Primo? Da família dos carecas. Salvador, gol 9715, gate 2 para puxa acionamento. Gol 57, está com 95 a bordo para o táxi. 3597, confirme a informação de táxi, por gentileza. Confirma, tá 357? Afirmo. PAB autonomia alternativa. 357 está pronto com o táxi com uma centena a bordo, alterna com FIS com 3 horas e 45 de autonomia. 357 30 táxi até a ponte espera da pista 1-0 via parte Indial, pelo ponto de espera chama a torre. 1-9-95, registrado 1-0-9-7. Índia Alfa, 3-9-5, 3-5-9-7. Voo 1-9-7, 1-5 é o número 2, gestora, aguarde. Aguardando, 1-9-7, 1-5. Pronto, cópia. Ok. 8-9-7, autorizado com o FIND, via Upper Zulu 1-6. Em vez de voo 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, no perfil da saída da El Leda, a Paz Bridge. A cena de transponder 5534 e o controle 120.8. Estado com o FIS 360, decola da mestre na curva à direita da El Leda. Está perdido no meio. 34, transponder 5532 e o controle 1-8. Boa noite, 97, correto, time para push e acionamento na 06. Colo no 607, feedback acionamento no 4. Boa noite, 07, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi, no 607. Pedir o Fatango Lima, Aquilo Zulu, é o número 3 para a cópia guarda. Mas o Golf é número 3 para a cópia guarda. Dois, um, um, da Oceanet, chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 251-3325, Oceanet 6211, grato. 1715, confirmando, totalmente pronto. Afirma, 1715. O Golf 607 ao solo, voltando. 607 na escuta. Temos três tráfegos da companhia do portão do 1 ao 4 para realizar pushback totalmente pronto. Haveria condições de coordenar com a equipe de solo para adentrar a aeronave no PAD 3 de forma a liberar o colega no 02 para realizar simultâneo, sabendo que será preterido? Confirme novamente a informação para o 607. Afirmativo. É, temos três traços da companhia para iniciar o pushback nesse setor. Apenas para agilizar, para não demorar, fazer um por vez, ao invés de fazer um por vez, tem a possibilidade de se adentrar no PAD 3 e liberar o colega do 02 e realizar simultâneo. Seguinte, então, no 607. Tem condições? Tem. Senta então, coordena a equipe de solo, adentrando a grave no PAD 3 para realizar simultâneo com o colega do 02. Confirmando, então, o voo 9705 está autorizado a iniciar no 02? Afirmativo, simultâneo com o colega, a retaguarda, equipe de solo, voo 9715, reporte para o táxi. Sente, então, simultâneo com o colega, coordenação com a equipe de solo, iniciando o voo 9705. Federal 9970, aguardando cópia quando possível. Sente o federal. Olimpo 03, pronto, cópia. Olimpo 03, Salvador Recife, 190 nível autorizado, por isso que 58 é a rota. Decolada 10, primeira curva à esquerda, preferida saída Puca, transição Caju, aciona 5526 no transponder, o controle 120, décima 8, o Olimpo 03. Dirigindo a rota Golf 677, o Olimpo 03. Controle Salvador, bom dia, Altan 35 no 7, com referência autoriza para o dia left. Lidar Olimpo 03. Livre, bom dia left, Altan 35 no 7. 7 a bordo. Para o táxi, chama a torre 118.95, Olimpo 03. Solo, a gol 1897, portão meia dúzia, para prospecto estacionamento. Meia dúzia, o portão Guno 6, Guno 897, reporte quando pronto para o táxi, pode na frente do solo. Quanto é levar o táxi, 1897? Poderia uma previsão para o gol 9030? O 9030 é o próximo para realizar o pushback, mais 5 a 7 minutos. Doutor, bom dia, está cargo 6570. Confirmando. Bom dia, está cargo 6570. Está cargo 6570, Recife, formação em curso Aquilo, aguarde cópia, o nível 390. Positivo, quando é que foi uma saída, só sente daquilo? Prefiro a saída Puca, se a sua rota for a Peruísk 58. É ela mesmo. Cópia. Pronto. Sideral 9970, Salvador 3, autorizado nível 340, decolada 10, primeira curva esquerda, preferida saída Momo, Cogbo, após Cogbo, voa direto posição Flock, após, conforme rota do plano, 554.